Então vamos lá. Já não é mais igual como era entrar no chão e lurcar no bananal. Hoje eu me sinto mal com o que hoje se tornou, o que antes era um lugar legal. Filho de meretriz.